Capítulo 6. Ada Wong colocou na cavidade da estátua o brilhante disco de metal dourado com um unicórnio entalhado, dando um tapinha até a peça encaixar no mármore. Ela ouviu um movimento na estátua e se afastou para ver o que acontece. Seus passos ecoaram pelo grande hall principal da delegacia, o som passando pelos parapeitos do segundo e terceiro andar. Outra chave. Uma das medalhas do esgoto. Ou quem sabe a própria amostra. Não seria uma feliz surpresa. A ninfa segurando uma jarra d'água, feita de pedra, deslizou para trás, a jarra em seu ombro jogando um fino pedaço de metal. A chave de espadas. Ela suspirou, pegando-a. Ela já tem as chaves. De fato, ela já tem tudo o que precisa para vasculhar a delegacia. E quase tudo para o laboratório. Se a Umbrella tivesse facilitado, o trabalho teria sido moleza. Dinheiro fácil. Mas acabei ganhando férias de 3 dias na Cidade dos Monstros. Brinquei de pôr uma bola na cabeça e vamos achar o repórter. As amostras podem estar em qualquer lugar, dependendo de quem sobreviveu. Se eu sair daqui com as belezinhas, vou pedir um grande bônus. Ninguém deve atrapalhar nessas condições. Ada guardou a chave e olhou para o parapeito superior, mentalmente visualizando as salas que já foi. Bertolucci parece não estar em lugar algum da asa leste do RPD. Ela passou horas encarando mortos em busca do queixo quadrado e rabo de cavalo dele. Claro, ele pode estar se movendo, mas pelo que saiba, era improvável. O repórter se escondia diante do perigo. Por falar em perigo. Ada foi para outra porta, que dava na parte inferior da asa leste. O hall principal estava salvo dos infectados. Eles não pareciam conhecer uma maçaneta. Mas havia ameaças além deles. Só Deus sabe que a Umbrella mandará para arrumar tudo isso. Ou o que foi solto no laboratório após a contaminação. Menos assustador, mas não menos preocupante, quanto os policiais vivos procurando alguém para salvar. Ela já ouviu tiros, alguns distantes, outros não, toda hora desde que chegou. Deve haver alguns não infectados no grande e velho prédio. Na ponta dos pés, para evitar barulho, ela cruzou a porta e se encostou nela, decidindo onde ir. Ela ainda não checou o subterrâneo e haviam vários portadores na sala dos detetives. Ah, a excitante vida de uma agente autônoma. Viajar pelo mundo, ganhar dinheiro roubando coisas importantes. Combater mortos-vivos sem ter tomado um banho ou comido algo decente por 3 dias. Isso impressiona os amigos. Ela se lembrou de pedir aquele bônus de novo. Quando chegou em Raccoon City há mais ou menos uma semana, ela se achava preparada. Os mapas foram estudados, os dados do repórter memorizados, sua história falsa na ponta da língua. Uma mulher procurando pelo namorado, um cientista da Umbrella. Essa parte era quase verdade. De fato, foi seu breve relacionamento com John Ho, 10 meses antes de ela ter arrumado o emprego. Mas John pensou de outra forma e sua conexão com Umbrella provavelmente o matou. Tudo isso se tornou uma boa dica para ela. Aí ela já estava pronta. Mas nas primeiras 24 horas de estadia, sua sorte mudou. Enquanto comia no quase vazio restaurante do hotel, ela ouviu os primeiros gritos do lado de fora. Os primeiros, mas não os últimos. De algum modo, o desastre foi uma vantagem. Não haverá guardas no laboratório. O estudo que fez no T-Virus a assegurou de que o aerotransmissível se dissipa rapidamente. O único modo de se contaminar agora é entrando em contato com o portador. Então, não haverá problema. Objetivos: interrogar o repórter, descobrir o quanto ele sabe e matá-lo ou ignorá-lo. Depende. Recuperar uma amostra do novo vírus, a mais nova maravilha do Dr. Birkin. Sem problema, certo? 3 dias antes, sabendo como o laboratório da Umbrella era conectado ao sistema de esgoto e com Bertolucci na sua frente, o trabalho teria sido moleza. Foi quando as coisas começaram a dar errado. Pessoas desaparecendo, barricadas caindo. Ela observou de perto. Bertolucci o bastante para ver que ele fugiria. Ela nem teve tempo de fazer contato antes dele desaparecer. Eira decidiu continuar sozinha quando 3/4 dos civis foram mortos porque ninguém se preocupou em fechar os portões da garagem. Ela não queria morrer tentando proteger sua imagem de turista assustada procurando namorada. Aí veio a espera. Quase 15 horas esperando as coisas se acalmarem, escondida no maquinário do relógio do terceiro andar. Entre o eco de tiros e gritos. Ótimo. O que fazer agora? Sentar e refletir ou acabar logo com isso? Quanto mais cedo acabar, mais tempo de férias terá numa ilha qualquer. Quieta, Ada não se mexeu, batendo sua berita na perna. Haviam corpos espalhados no corredor. Ela não conseguia parar de olhar um deles, caído debaixo da janela bancada do escritório. Uma mulher ensanguentada. Os outros dois eram policiais, ela não os conhecia, mas a mulher foi uma das pessoas com a qual conversou quando chegou na delegacia. Seu nome era Stacy, uma nervosa, mais forte garota de 20 e poucos anos. Stacy Kelso, isso mesmo. Ela queria comprar sorvete e acabou aqui. Apesar de sua situação, ela estava mais preocupada com os pais e o irmão em casa. Uma garota consciente. Uma boa garota. Por que ela está pensando nisso? Stacy estava morta, e não foi Ada que a matou. Ela veio aqui para trabalhar. Não foi sua culpa por Reckon estar assim. Talvez não seja culpa. Talvez só esteja triste porque Stacy não conseguiu. Ela era uma pessoa. E agora está morta. Como sua família provavelmente também está. Saia dessa. Ela disse suavemente, mas irritadamente. Ada desviou o olhar fixando-o num cinzeiro quebrado no fim do corredor, onde virava à direita. Sentia-se mal com as coisas que não conseguia controlar. Não era seu estilo, não foi assim que chegou até aqui. E considerando o esforço que o Sr. Trent estava fazendo para manter Ada trabalhando, agora não é a melhor hora para analisar suas habilidades. Objetivos: falar com Bertolucci e pegar a amostra do D-Virus. É tudo o que ela precisa se preocupar. Ainda há um mecanismo que Ada precisa ver, na sala de entrevistas. As últimas adições do arquiteto foram detalhadas por Trent, mas ela sabia que tinha a ver com as lâmpadas de gás e uma pintura a óleo. A pessoa que fez tudo isso teve uma séria vida secreta. Havia passagens secretas escada acima, atrás de uma parede. Ela ainda não foi lá, mas uma breve olhada revelou um escritório. Julgando pela decoração neurótica e estofada, só podia ser de Irons. Mesmo tendo estado em sua companhia por pouco tempo, ele era o homem mais instável que já conheceu. Não havia dúvidas de que estava na lista de pagamentos da Umbrella, mas também havia algo sobre ele que parecia bem defeituoso. Ada desceu ao corredor, seus sapatos contra os ladrilhos esverdeados. Ela já temia outro mecanismo. Nada que não tinha dicas. Ela assumia que o vírus ainda estava no laboratório. Os dados diziam que havia cerca de 12 frascos da coisa, informação de um vídeo de 2 semanas, e o laboratório de Birkin não era impenetrável. Sendo o laboratório subterrâneo conectado à delegacia pelo esgoto, ela deve considerar que as amostras foram movidas. Além disso, Bertolucci pode estar escondido na biblioteca ou no escritório do STARS, na Asa Oeste. Talvez na sala de revelação, vivo ou morto, ele precisa ser encontrado. Ela virou no corredor, passando por uma pequena área de espera, com máquinas de venda já saqueadas. Como todo RPD, o corredor estava frio e com falta de ar fresco. Ela já se acostumou com o cheiro, mas o frio era a pior parte. Pela 100ª vez desde que saiu do hotel, Ada desejou ter colocado outra roupa. O vestido vermelho sem mangas, meia calça preta e sapatos barulhentos eram ótimos como disfarce. Como equipamento, a roupa estava longe de prática. Chegando no fim do corredor, ela abriu a porta cuidadosamente, de arma na mão. Como antes, o corredor estava vazio. Outra prova da desbotada elegância do prédio. Paredes cor de areia e lajotas padronizadas. A delegacia já deve ter sido magnífica, mas os anos de uso como prestador de serviços, O prédio perdeu seu encanto. Com a mansão de um filme, a fria atmosfera dando uma distinta sensação sinistra. Como se a qualquer momento uma fria mão pudesse tocar seu ombro, uma suave respiração em seu pescoço. Ada franziu de novo. Depois dessa missão, ela tirará longas férias. Se não isso, tentará outra carreira. Sua concentração já não é como antes. E em seu trabalho, um erro pode levar à morte. Um grande bônus. Trent cheira como dinheiro. Eu vou pedir 7 dígitos. 6 no mínimo. Em suas tentativas de bloquear os pensamentos, só um ainda persistia. A jovem Stacy Kelso, pondo o cabelo atrás da orelha enquanto falava de seu irmão bebê. Depois do que parecia um longo tempo, Ada apagou essa visão e continuou andando, prometendo a si mesma de que não haverá mais lapsos de concentração, imaginando por que não acha que conseguirá. Capítulo 7. As botas de linho esmagavam cacos de vidro na loja de armas Kendo, enquanto abria as gavetas. Se ele não achar balas rápido, terá problemas. As armas restantes da loja estavam inacessíveis, presas com cabos de aço, e a janela da frente estava completamente quebrada. Não demorará muito para as criaturas o acharem. Ele só tinha uma bala e muito o que andar. Isso. Quarta gaveta, munição. Leon pegou a caixa e a pôs no balcão enquanto vigiava a frente da loja. Ninguém ainda, sem contar o dono da loja, morto. Ele não se movia. Por ter morrido há alguns minutos, não se sabe quando voltará à vida, e Leon não queria estar lá para descobrir. Vigiando a pequena loja, ele começou a recarregar. Leon tinha se esquecido da loja depois do acidente, achando-a casualmente. Estando o caminho mais rápido para a delegacia bloqueado, a Kendos era a melhor opção. Uma horripilante e esquelética forma saiu das sombras da rua, vindo cegamente para a frente da loja. Droga. Leon disse, seus dedos trabalhando mais rápido. Um clipe pronto, mais um, e pode levar o resto. De repente, outra figura apareceu. 16, 17, pronto. Ele pegou a HAK e ejetou o clipe, colocando o novo, e assim que o vazio caíra no chão. A criatura estava passando pela armação do vidro, algo líquido em sua garganta suando levemente. Mochila. Ele precisava de uma. Leon olhou para debaixo do balcão, vendo uma mochila de ginástica no fim dele. Material de limpeza se espalhou no balcão enquanto Leon colocava os clipes na mala, ignorando as balas espalhadas na gaveta. O monstro podre vinha em sua direção, tropeçando no dono da loja. Leon ergueu a arma e mirou no rosto da criatura. Na cabeça, igual aos outros dois lá fora. Com um tremendo e alto som, a bala explodiu o rosto do zumbi, sangue respingando nas paredes. Antes da coisa cair, Leon virou e ajoelhou perto da gaveta de munição, jogando as pesadas caixas na mochila. Seu estômago dando um nó e tremendo de medo. O beco de trás pode estar cheio de zumbis. Umas 150 balas. Agora saia. Levantando-se, Leon vestiu a mochila e correu para a porta de trás. Pelo canto do olho, viu outra criatura entrando na loja. Pelos cracks do vidro, havia mais deles. Ele abriu a porta da saída e a cruzou, olhando para os lados assim que a porta se fechou. Nada além de latas de lixo e caixas de papelão. De onde estava, o beco continuava à esquerda e depois virava à direita. Se seu senso de direção estiver intacto, a estreita passagem o levará direto para Oak. Até agora ele teve sorte. Tudo o que podia fazer era esperar que isso não mudasse. E que pudesse chegar inteiro no RPD. E que lá houvesse um monte de pessoas armadas que saibam o que aconteceu. E Claire, esteja bem, Claire Redfield. E se chegar lá primeiro, não tranque a porta. Leo ajustou a mochila nas costas e andou pelo beco mal iluminado, pronto para explodir o que cruzar seu caminho. Claire conseguiu quase sem dar um tiro. Os zumbis eram cruéis, mas lentos, e a adrenalina em seu corpo tornou fácil desviar deles. Talvez o som do acidente desviou suas atenções. Aí foi só seguir seus olfatos. Ou o que sobrou deles. Dos 10 zumbis que viu, pelo menos metade estava num avançado estágio de decomposição, carne caindo dos ossos. Ela já esteve no RPD 2 vezes, com Chris, mas nunca entrou pela parte de trás. Viaturas estacionadas e alguns policiais zumbificados a receberam na pequena área, levando-a para uma pequena cabana. Depois havia um pátio, o pátio ao qual ela e Chris almoçaram uma vez, sentados nos degraus que levavam ao heliporto do segundo andar. Desviar dos zumbis policiais no pátio, em forma de L, foi fácil, e um alívio por estar num lugar que conhecia. Uma mulher de um único braço pendurado e roupas ensanguentadas tinha saído das sombras debaixo da escada e tocou Claire com frias mãos. Claire soltou um suspiro de surpresa, livrando-se da criatura, e quase caiu nos braços de outro. Um alto homem que também saiu de debaixo da escada de metal, grosseiro e silencioso. Ela conseguiu evitá-lo e se afastou, apontando a 9 mm para o homem, recuando um passo e esbarrou no corrimão. A mulher estava a 1,5 metros à direita, o homem a 1 passo de distância. Claire apertou o gatilho e houve um gigantesco boom, a arma quase pulando fora de sua mão. A parte direita do rosto dele desapareceu numa explosão de líquido escuro. Ela girou a arma apontando para a pálida face da mulher. Outro tiro e o gemido foi interrompido, a testa explodindo num espirro de sangue e pedaços de ossos. A mulher caiu de costas no chão como um cadáver, o qual ela já era. Eles não sairão mais daqui. Por um momento, Claire não se moveu. Ela olhou para os 2 corpos e sentiu que esteve a 1 centímetro de errá-los. Ela cresceu em volta de armas, atirando em alvos dezenas de vezes. Mas era como uma pistola .22 e alvos de papel. Alvos que não sangravam ou espirravam miolos, como os 2 seres humanos que acabou de matar. Não. Uma voz interna interrompeu. Humanos. Não, não mais. Não se engane e não perca tempo com remorso. Leon já deve ter entrado. Está procurando por você. E se o Stars for chamado, Chris pode estar lá também. Se isso não foi motivação bastante, os 2 zumbis que deixou para trás estavam vindo. É hora de ir. Ela subiu a escada, mal ouvindo seus passos por causa do zumbido em seu ouvido. Os tiros não fizeram bem à sua audição. Por isso só ouviu o helicóptero quando estava chegando lá em cima. Claire parou, o vento batendo ritmadamente em seu corpo enquanto o veículo entrava em visão, perdido na sombra. Estava de frente para a antiga torre d'água. Ela não sabia se ia pousar ou se já tinha decolado. Não sabia e não se importava. Ei! Ela gritou erguendo sua mão esquerda. Ei, aqui! Suas palavras se perderam na poeira levantada pelas pás do helicóptero. Claire acenou como se tivesse ganhado na loteria. Alguém veio. Graças a Deus. Obrigado. O holofote da aeronave foi ligado, mas estava indo na direção errada, não para ela. Claire balançou os braços mais freneticamente, respirando para gritar de novo até que viu o que a luz iluminava. Mesmo quando ouvia o desesperado e praticamente inaudível grito sob o motor do helicóptero. Um homem, um policial, de pé no meio do heliporto. Ele segurava uma metralhadora e parecia bem vivo. Vem até aqui. O policial gritou para o alto, sua voz cheia de pânico. Claire viu o porquê e seu alívio evaporou. Havia 2 zumbis saindo do escuro, indo para o alvo bem iluminado que estava gritando. Ela ergueu a arma, mas a abaixou de novo, com medo de acertar o policial. A luz não se movia, iluminando o terror com sua brilhante claridade. O homem não devia saber o quanto perto os zumbis estavam até que foi atacado. Afastem-se! Não se aproximem! Ele gritou. Com o terror em sua voz, Claire pôde ouvi-lo claramente. As 2 figuras o encurralaram no canto sudoeste do heliporto. O som da metralhadora foi alto. Mesmo com o helicóptero acima, Claire ouviu as balas cortando o ar. Ela se ajoelhou enquanto os tiros continuavam para todos os lados e para cima, e houve uma mudança no som do helicóptero. Um estranho que ficou mais alto. Claire olhou para cima e viu a nave branca mergulhando, a cauda balançando no instável arco. Jesus, ele acertou o helicóptero. O holofote em todas as direções, passando por canos de metal, concreto e o policial sendo atacado pelos zumbis. De alguma forma ainda atirando. E de repente o helicóptero começou a descer, balançando. As pás batendo no telhado com muita força, antes que Claire pudesse piscar. O nariz da nave bateu, cruzando o heliporto num curto arranhão de faíscas e cacos de vidro. A explosão ocorreu assim que a máquina caiu na parede sudoeste, diretamente sobre o policial e seus dois assassinos. No mesmo instante, o nariz do helicóptero atravessou a parede, de tijolos bem à frente. A rajada de tiros finalmente parou sob as chamas, que vieram depois do boom, iluminando o lugar num ardente calor alaranjado. Claire ergueu-se nas pernas que mal sentia, olhando desacreditada para o fogo que tomava conta de quase metade do heliporto. Tudo aconteceu tão rápido que pareceu ser mentira. Um ácido e enjoativo odor de metal derretido passou por ela numa onda de calor, e no súbito silêncio ela pôde ouvir o gemido dos zumbis no pátio lá embaixo. Ela olhou para as escadas e viu que ambos os policiais zumbis estavam na base, cegamente tropeçando no primeiro degrau. Pelo menos eles não estavam subindo. Claire virou seu assustado olhar na direção da porta a uns 10 metros dali. Exceto pela escada, a porta era o único modo de chegar até lá. Esses zumbis não conseguiam subir, e tinha 2 no heliporto. Então tenho problemas. A delegacia não é segura. Ela olhou para os destroços queimando, medindo opções. Ela ainda tinha muita munição. Ela pode voltar para a rua, procurar um carro com chave e buscar ajuda. E Leon, se aquele policial estava vivo, pode haver mais lá dentro planejando uma fuga? Ela não podia ir embora sem avisar Leon. E se ele morrer procurando por ela? Decidida, Claire foi até a porta, procurando movimentos na sombra. Chegando lá, fechou os olhos por um segundo, a mão suada na fechadura. Eu vou conseguir, ela disse. Apesar de não ter parecido confiante como queria, sua voz não tremeu. Ela abriu os olhos, depois a porta. Quando nada saiu do escuro corredor, ela entrou. Capítulo 8. O chefe da polícia, Brian Irons, estava parado em um de seus corredores particulares, tentando recuperar o fôlego, quando sentia um tremendo impacto no prédio. Ele o ouviu. Também ouviu algo. Um distante som, pesado e brutal. O telhado. Ele pensou. Algo no telhado. Ele não se preocupou em tirar conclusões. Seja lá o que for, não tornará as coisas piores. Iron se afastou da parede de pedra e ergueu Beverly o mais gentilmente possível. Eles estarão no elevador em 1 minuto. Depois, uma pequena caminhada até o escritório. Ele pode descansar lá e depois... E depois, ele resmungou. Essa é a questão, não é? Depois o quê? Beverly não respondeu. Seus traços perfeitos permaneceram parados, seus olhos fechados. Mas ela parecia se aconchegar com ele. Seu longo e magro corpo perto do peito dele. Devia ser sua imaginação. Beverly Harris, a filha do prefeito. Bela e jovem Beverly, que com sua beleza loira já assombrava os sonhos culposos de Brian. Ele a segurou e continuou indo para o elevador, tentando não demonstrar exaustão caso ela acorde. Seus braços e costas estavam doendo quando chegou no elevador. Ele deveria tê-la deixado em sua sala de hobby, a sala a qual sempre considerou como um santuário. Era calmo lá, e provavelmente um dos lugares mais seguros da delegacia. Quando ele decidiu voltar para o escritório, pegar seu diário e outros itens pessoais, ele percebeu que simplesmente não podia deixá-la para trás. Ela parecia tão vulnerável, tão inocente, Ele tinha prometido a Harris de que cuidaria dela. E se ela fosse atacada em sua ausência? E se ele voltar e ela não estiver lá? Uma década de trabalho, fazendo conexões, se posicionando. Tudo isso, desse jeito. Aaron os apôs no frio chão e abriu as grades, tentando não pensar no que perdeu. Beverly era o mais importante agora. Te dá segurança, ele disse. Por acaso, ela mexeu a boca, sorrindo. Será que ela sabe que está a salvo com o tio Brian? Quando ela era criança, quando ele visitava a família Harris para jantar, ela o chamava assim, tio Brian. Ela sabe, claro que sabe. Ele a colocou no elevador, olhando seu rosto angelical. Ele foi pego subitamente por uma onda de amor paterno e não ficou surpreso ao sentir lágrimas nos olhos. Lágrimas de orgulho e afeição. Nos últimos dias, ele tem sido alvo das emoções. Raiva, terror, até mesmo alegria. Ele nunca foi um homem emotivo, mas teve que aprender a conviver com os sentimentos. Pelo menos não eram confusos. Chega deles. Nada mais pode dar errado agora. Beverly está comigo e uma vez pegas as minhas coisas, nos esconderemos no santuário e descansaremos. Ela precisará de tempo para se recuperar. Ele piscou as esquecidas lágrimas assim que a jaula de metal começou a subir, checando a arma para ver quantas balas restavam. Sua sala subterrânea era segura, mas o escritório era outra história. Ele quer estar preparado. O elevador parou e Aaron abriu a grade com o pé, antes de levantar a garota, gemendo com esforço. Ele a carregou como uma criança, sua cabeça caída para trás. Ele apertou o botão na parede com o joelho. A parede deslizou para cima, revelando a veludada decoração de seu escritório. Só os vazios olhares de seus animais empalhados o receberam. A grande mesa de madeira que importou da Itália estava bem à sua esquerda, e sua força acabando. Beverly era magra, mas ele não estava em forma, como antigamente. Ele rapidamente a colocou na mesa, empurrando um porta-lápis com um cotovelo. Ele tinha ficado preocupado quando a achou desacordada ao lado do oficial Scott no corredor de trás. George Scott estava morto, coberto de ferimentos. Ao ver a mancha vermelha no estômago dela, Irons achou que também estivesse morta. Mas quando ele a levou para seu santuário, ela cochichou para ele. Que não se sentia bem, que estava ferida, que queria ir para casa. Não é? Não disse? Irons franziu, tirando da incerta lembrança por algo. Algo que sentiu quando a deitou na mesa e arrumou seu vestido branco manchado de sangue. Algo que não se lembrava. Não parecia importante, mas agora, longe da segurança de seu santuário, isso o estava incomodando. Lembrando de que sofreu um daqueles momentos confusos quando ele... Sentia os frios e moles intestinos entre meus dedos. Quando ele a tocou. Beverly? Ele cochichou, sentando na cadeira de sua mesa quando de repente sentiu suas pernas fracas. Beverly continuou calada, e o turbulento dilúvio de emoções o acertou, lotando sua mente com imagens, memórias e verdades que não queria aceitar. Recuar as barricadas depois dos primeiros ataques, a Umbrella Birkin e os mortos-vivos, o massacre na garagem, o crescente número de mortos na primeira e terrível noite, e a brutal percepção de que sua cidade já era. Depois disso veio a confusão. A estranha alegria que veio ao perceber que não haverá consequências para seus atos. Aaron se lembrou do jogo que fez na segunda noite, depois que alguns bichinhos de Birkin acharam alguns policiais. Ele achou Neil Carson escondido na biblioteca e o caçou, perseguindo sangrento o sargento como um animal. Qual seria o problema, já que a minha vida em Raccoon está acabada? Tudo o que restava era seu santuário e a parte dele que ajudou a criar. A parte escura e gloriosa de seu coração que sempre escondeu. Esta parte está livre agora. Irons olhou para o corpo de Beverly e sentiu que pode ser destruído pelos sentimentos de medo e dúvida que lutavam dentro dele. Irons a matou? Ele não conseguia se lembrar. Tio Brian. 10 anos atrás, eu era o tio Brian dela. Em que me tornei? Era demais. Sem tirar os olhos do rosto sem vida de Beverly, ele tirou a VP-70 carregada do coldre e começou a esfregar o cano com os dedos. Leves toques que o asseguraram enquanto a arma girava em sua direção. Quando o cano foi pressionado contra sua macia barriga, ele sentiu que algum tipo de paz ficou ao seu alcance. Seu dedo encostou no gatilho, e foi quando Beverly cochichou para ele de novo, os lábios dela parados, mas sua leve e musical voz vindo do nada e de todos os lados ao mesmo tempo. Não me deixe, tio Brian. Você prometeu que me daria segurança, que cuidaria de mim. Pense no que você pode fazer agora sem que nada o impeça. Você está morta. Ele sussurrou, mas ela continuou falando, suave e persistente. Nada impedirá de se realizar de verdade pela primeira vez na vida. Torturado, Irons vagarosamente tirou a 9mm de seu estômago. Depois de um momento, ele descansou sua testa no ombro dela e fechou os olhos. Ela estava certa. Ele não podia deixá-la. Ele tinha prometido. E ela disse algo sobre o que podia fazer. Sua mesa de hobby era grande o bastante para acomodar qualquer tipo de animal. Isso mesmo. Ele vai descansar e depois cuidará dos negócios. Afinal, ele é o chefe da polícia. Sob controle de novo, Brian Irons começou a dormir. A fria pele de Beverly em sua testa.